tema a ser colocado aqui hoje é conflitos familiares. Bom, isso aqui já deve ter sido outras vezes falado aqui, sobre a questão de conflitos ou brigas familiares, enfim. Mas sempre existe uma oportunidade, às vezes única, né, de falarmos sobre a questão de conflitos familiares. Eu só vou ler para vocês aqui um pequeno trechinho do livro do André Luiz, que diz, é um livro chamado Conduta Espírita. Então, só tem uma frase que diz lá, na família, Deus uniu aqueles que por vários motivos precisam estar juntos. Quer dizer, são poucas palavras e duas frases, extremamente simples, mas com um valor de conhecimento, um valor de necessidade, né, de saber por que é que estamos juntos na nossa família. Olha, vamos repetir. Na família, Deus uniu aqueles que por vários motivos precisam estar juntos. Nada acontece por acaso. Para tudo existe um motivo. Para tudo existe uma razão de ser. Então aqui a gente tem que esclarecer também que nós aqui encarnados estamos vivendo aqui nessa existência unidos, começa lá por um planeta, depois um continente, um país, um estado, uma cidade, uma comunidade, um bairro, uma rua, um terreno e uma família. Vocês veem? E essa família, essa cidade, essa comunidade, ela não está aí com essa quantidade de pessoas e com esses tipos de pessoas convivendo juntos por motivos banais. Existe aí sim um motivo elevado. Nada acontece por acaso. E aqui nós vamos nos deter o porquê da família consanguínea. O que a gente quer dizer família consanguínea? É aquela família de pai, de mãe, de filho, de filhos, filhos, filhas, primos, avós, tios, enfim, famílias que têm, digamos assim, uma atração ou uma... famílias de sangue, famílias que têm um parentesco consanguíneo. Porque a gente pode saber também, se vocês forem olhar no livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, existem as famílias espirituais, que são aquelas famílias que, então, quando a gente desencarna aqui, a gente vai para a nossa família espiritual, que certamente não é a mesma família consanguínea. Na família espiritual, não existem conflitos, gente. Família espiritual existe por afinidade, por afeto, por amor, por bondade, por todos os sentimentos bons que existem na atração dessa família, nas pessoas que fazem parte dessa família espiritual. Nas famílias consanguíneas, mais uma vez, repetindo, Deus uniu aqueles que por vários motivos precisam estar juntos. Por quê? Porque em outras épocas, em outras encarnações, algo aconteceu entre essas pessoas, entre esses seres que estão nessa família específica, que brigaram, ou que se traíram, ou que se de repente se assassinaram, ou se... vários motivos que faleceram, quer dizer, desencarnaram por motivos variados e levaram junto deles ódio, desejo de vingança, levaram junto deles uma raiva intensa, uma mágoa profunda, ressentimentos. E isso não é resolvido lá na espiritualidade, na erraticidade. Isso é resolvido novamente aonde? Aqui na carne, aqui na família consanguínea. Então, a reencarnação é um bem supremo. Muitas outras, talvez, igrejas, outras seitas, outras maneiras de pensar, ideologias de pensar, muitos que não aceitam a reencarnação, ótimo, a gente respeita, mas sem essa bênção divina, que é a reencarnação, que é uma das leis supremas, naturais, ou alguém também prefere dizer de lei divina, lei de Deus, a reencarnação é o maior bem que pode existir para que aconteça o quê? Aconteça a resolução de todos os problemas, de todas as angústias, de todas aquelas pendengas, né, num termo bem gauchesco, que aconteceram em outras existências e que através da reencarnação, através do nascimento novamente na carne, junto daquela família, é que vai se resolver esses problemas. E aí então vem aquele famoso aqui tema, né? Conflitos familiares. A gente sabe aqui que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os grandes problemas, os grandes conflitos, as grandes brigas, às vezes que mortes e como é que é, outros problemas que existem, muitas vezes acontecem dentro de uma própria família. É pai contra filho, é mãe contra filha, é irmão que não fala com outro irmão, é primo que odeia outro primo, enfim, é uma coisa assim que a gente às vezes fica meio que perturbado, ou até meio que, às vezes, chocado, né? Em, às vezes, presenciar cenas de nossa própria comunidade, do nosso próprio bairro, ou na televisão, ou através de outro tipo de noticiário, de uma quantidade muito grande de problemas que acontecem entre a própria família. Entre, digamos assim, membros da própria família. Aí vem a explicação da reencarnação, que através da reencarnação, o que é que aconteceu? Aconteceu aí o nascimento por expiação, que veio pela necessidade de essas pessoas nascerem, crescerem e viverem nessa família para tentarem ajustar suas pendengas, seus problemas. Não existe uma evolução de forma alguma, não existe uma evolução de forma alguma se, até que existir uma família em que haja lá dentro dessa família uma crise de raiva, de desgosto, ou uma crise de revolta, porque aquele ganhou mais na herança, porque aquele tem um pedacinho, 2-3 centímetros a mais de terreno, ou porque eu não ganhei aquilo que aquele ganhou. Até que existir esse sentimento de revolta dentro de uma família, não vai existir aquilo que a gente chama de evolução espiritual. Existe aqui isso aqui eu peguei na Folha Espírita. O que é que nós, a gente aqui fala muito daquilo que acontece na comunidade, o que acontece, que a gente enxerga na televisão, mas o que é que nós, seguidores, ou pelo menos simpatizantes da doutrina espírita, cristãos que tentamos ser, podemos fazer para que haja uma, digamos assim, uma amenização, quem sabe até às vezes uma resolução desse tipo de problema? Então, aqui tem uma coisa bem legal, para nós próprios. Não podemos esperar que nossos parentes consanguíneos pensem como nós. É impossível a gente achar e esperar que todos da nossa família pensem que nem a gente. Seria ridículo. Ou que hajam como gostaríamos que agissem. É claro que a gente, de repente, num certo plano de conhecimento, ou um plano de, digamos assim, de inteligência, ou de sabedoria, ou quem sabe lá, de intelectualidade, a gente gostaria de que os outros agissem como a gente gostaria que eles agissem. Mas não acontece isso. A gente gostaria também de fazer com que as idealizações deles fossem iguais àquelas que nós pensaríamos também para eles. Idealizar, de repente, uma vida para eles, ou idealizar uma atitude e fazer de conta que nós é que teríamos que fazer uma idealização ou uma ideologia para a própria vida deles. Nunca vai acontecer isso. Até que nós formos dessa forma e não aceitarmos as diferenças, viver com as diferenças, respeitando cada um como ele é, sem dúvida, nossos familiares também saberão nos entender e aceitar a maneira que somos. Da mesma forma que nós aceitarmos, isso é matemático, gente, da mesma forma que nós aceitarmos as diferenças, não importa que diferenças são dos outros, eu não estou falando de amigos e nem de conhecidos, só dentro da nossa família. Até o momento em que nós não aceitarmos as diferenças, não aceitarmos, às vezes, a maneira deles pensarem, por que que eles podem e devem aceitar a maneira que nós somos? Compreendem? São flechas, são ideias contraditórias. Então, aí vem aquela história. Se nós temos um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento através dessa casa, através dos livros, através da literatura espírita, através de toda, de repente, de toda uma tentativa de cada vez mais a gente se intelectualizar, saber um pouquinho mais das coisas, se nós, com tudo isso dentro de nós, não aceitamos eles, bom, então aí a gente tem que pegar, desistir de tudo isso e dizer assim, bom, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo na casa espírita? Por isso aqui veio do texto Conduta Espírita, do André Luiz. Então, a ideia principal é isso. Fazer com que a nossa atitude aceite a maneira da maneira que os nossos familiares são, é claro, sempre com certa coerência e sensatez, é claro, para fazer com que um dia eles também aceitem a maneira de que nós somos, de como nós somos. E nunca levar, de repente, sempre muito na ponta da faca as coisas, e dizer ao meu falecido avô, pessoa extremamente sensata, e extremamente coerente, e eu diria até sábia. Ah, ele dizia assim, em italiano, delle volte tocca serrare un occhio. Muitas vezes tem que fechar um olho. Então, fique aqui essa ideia, que às vezes nós temos que fechar um olho. Talvez o dia que nós o abrirmos, a coisa mudou para melhor. Obrigado.